posso fazer, só te olhar dormir. Agora, só agora, correndo pelo campo, antes de deixá-lo ir. Muda a estação, necessário. Yeah.